Ou 18817, suba restrito, nível de voo 320. 320 restrito, 987. Ou 18817, chame centro Recife na frequência 1251, alterne 133-25. Ok, 251-3325 Recife, bom dia, 1897. Bom dia. Para o táxi, dando 3399, foi o ambiente 179, alternando o galeão com 3 horas e 50 minutos, dando 3399. 3399, táxi direito via Índia, ponto de espera da 1012, 1895, altíssimo 012. Direita Índia, ponto de espera da 1128, 95, dando 3399. TAM 3520, chame centro Recife na frequência 12685, alterne 12545. 12685, bom dia. Tá pronto, Torre Salvador, 3399, pronto, pode esperar. A linha decola 10, isenta de 070 graus com 59, 3399. A linha decola da 50, 3399. Yeah. voo 5230. Romeu, Golf, Mike, X-Ray, desça para 2.000 pés, ajuste 9.0.2, autorizada a sinal ILS, após estabilizar. Desça para 2.000, 1.012, autorizada ILS, tomada estabilizada, Golf, Mike, X-Ray. decolou 08, controle 120, decima 8. 208, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite. O TAN 3398, decolado na Dael, Leda. TAN 3399, contato radar, saída da Dael, sub manter a nível de voo 360. Subindo pro 360, TAN 3399. Controle autoriza dar presente pro Golf Mike X-Way Duna para essa formação. Golf Mike X-Way autorizado, repórter estabilizado. Agora estabilizado. Autoriza Leda pro TAN 3399? TAN 3399, autorizado direto Leda. Direto Leda, o TAN 3399. Estabilizado, Golf Mike X-Ray. Golf Mike X-Ray, chame torre 11895. 11895. Torre Salvador, bom dia, Papão, meu Golf Mike X-Ray. Golf Mike X-Ray, bom dia, continua a aproximação, reporte marcador externo, baixado travado. Ah, externo, baixado travado, Golf Mike X-Ray. Plano externo, baixar checado, Golf Mike X-Ray. Passos alto em livre pouso na 10-20-60 graus com 619. Certo, pode autorizado para o Golf Mike X-Ray. Ah, 3399, chame centro Recife na frequência 1251, alterne 13325. 1251, 3325, dando 3399. Como é que o seu índio prossiga? Paciente, qual a posição que se encontra? Posição 9 do Pationa. Gente, sobre a taxa até Alfa entre a Fox e a Golf. Positivo. Tem só um minuto e um tráfego aqui para pouso. Mantenha a posição aguardando para a autorização. Golf Mike X-Ray, no solo 16, livre à direita, no 219. Direita, 219, Golf Mike X-Ray. Salvador, Bahia, Papa Romeo Golf Mike X-Ray. Golf Mike X-Ray, ingressos é na Taxway Alpha, contorno o Pátio 1, chama na Lima, vai pro Pátio 4? Pode confirmar? O Pátio 3 tem disponibilidade? Afirmo, pode estar que tem. Negativo então, comandante, você vai ter que ir pro Pátio 4. Alfa. Golf Mike, que você conhece o caminho até o Pátio 4? Ah, sim, lá sim. Sim. Mike, Hotel Inter. Autorizado a iniciar o reboque. Mike X-Ray, chama na Lima. Corrigindo, chama na Quebec. Do cruzamento da pistão no 7, corrigindo, vai taxiar via pista até o Pátio 4. Siga o Mike Hotel Índia. Nossa direção para a caminheira de hoje vai ser via Pátio 3, ou via Juliette Alves. Pode ser Juliette Alves. Papatango, Echo, Slow November, sem identificação, venha para a rotatória, reporte para a descida. Cruzou 90, desça para 2.500 pés, ajuste no 0 no 2.